vai ter o poder de te afastar de mim. E nenhum mortal vai ter o poder de te afastar de mim. Ninguém pode definir o que é um coração, nem tão pouco. Algo vai ficar pra nos machucar nos versos.